fazer um convite, venha já participar da revolução desarmada. É preciso mudar a nossa história, desenhar, traçar outra trajetória que nos levará de encontro à vitória. Eu tenho esperança de ver o dia da mudança chegar. O povo tem que se indignar. Renovação já, e fim à opressão. O plenário da justiça e a bancada de ladrão manipulando leis regida pelo cão. A polícia machucando e maltratando meus irmãos. Uma ação de efeito realmente é preciso. Coloque em prática o evangelho de Cristo. Irmãos e irmãs, não podemos nos acomodar. Jesus Cristo te dá poder pra revolucionar. Tempo de mudar, de revolucionar. O momento pede isso, pode acreditar. O caos e a desordem é total. Muitos manos se divertem praticando o que é mal. Mas não concorde com isso, você é mais que isso. Não consuma esse lixo, faça um compromisso. Veja os manos que estão ao seu redor. Dê exemplo e mostre a eles que é um mundo bem melhor. Sem treta, sem drogas, sem armas, sem racismo, sem álcool, sem morte, sem aborto. Já não ouço mais gritos de socorro. Cessou o tiroteio aqui no morro. O Criador Jesus Cristo nos deixou a verdadeira fórmula pra revolucionar. Alguns homens do passado entenderam o recado e pregaram o evangelho pro Cristo deixado. Realmente o efeito pode ser comprovado. Sociedades totalmente transformadas. Reverendo Martin Luther King, acho que não preciso dizer mais nada. Mas saiba que é preciso mudar. Jesus Cristo te dá, Jesus Cristo te dá, Jesus Cristo te dá poder pra revolucionar. Seja você também um revolucionário, irmão preto ou branco, não seja otário. Não caminhe como mais um dos manipulados. Rejeite a propaganda que te leva a consumir um imoral. Não se sujeite à maldita lavagem cerebral. Cuide, valorize muito bem sua moral. Promova um novo sistema social. Não incito o ódio, nem mesmo a violência. Denuncio somente o que é preciso. O que está errado tem que ser corrigido. Construa uma nova realidade, sempre se baseando na verdade. Suas atitudes contam muito na sociedade. Mude pra melhor o mundo ao seu redor. Vamos lá, nunca deixe de lutar. Jesus Cristo te dá poder pra revolucionar. Jesus te dá one day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream, I have a dream, I have a dream.